e lá vamos. Eu coloquei a escopeta, eu tô há 12 canos cerrado na mão dos moleque novo, tatuagem de palhaço. Assalto no boizão, dando um rolê de Kawasaki. Repercute latrocínio em vídeo no WhatsApp. Não incitei fazer a sigla do comando PCC. Pra cadeia rebelada no ao vivo da TV. Não cantei pro Escobar abandonar o estudo, pra refinar Branca de Neve, pra complementar o lucro. Não investi no walkie-talkie, no campana, noite e dia, clientela ativa. Aceita Cielo e Visa, não rimei no empresário. Um sequestro milionário, no estilo Fred Krug, por Sedex tem pedaço. Então por que a violência está em evidência? Quem vai saber a causa que promove a decadência? Quero nem ver no final a real da consequência. Só vou dizer, meu rap não incita a violência. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Sinceramente, acredito que a paz está distante. Profundamente, eu queria sonhar por um instante. Um lugar contente, a cultura ativa pros meus manos. Infelizmente, isso não passa de um sonho. Campanha do desarmamento não adianta, é ineficaz. Tipo intervenção na Cracolândia, o epicentro da tragédia. Eu sei, você sabe, a pólvora da carabina é a desigualdade. Julgar a favela, ver do condomínio que não planta arma, mas nasce bandido na tela do crime, só passa pretinho. Quem o Brasil anda de jatinho. Eu faço som pra rebolar, tô aqui, vim pra cobrar. Se muitos dormem sem jantar, eu não posso ostentar, entendeu? Por que está tão sério? Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Então segue, apologia sonora. Chegue um pouco mais perto. Agora você me vê, agora não vê mais.